olha essa mão, tem sabor a poluição. É uma bela de uma fruta, com beatas frutas à fruta. É um luxo, tinha 27 palinhas no bucho. Cada coisa no seu lugar, que cai no chão, cai no mar. Cada coisa no seu lugar, que cai no chão, cai no mar.